ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. Boa tarde ou mesmo boa noite, bom dia para todo o nosso auditório, bom dia para todos os portugueses, Portugal, olé. Parabéns Portugal, parabéns aos nossos meninos, parabéns por estarmos já à espera da França. Que me desculpem os franceses, mas Portugal é o meu país, Portugal está no meu coração. França deu muito a ganhar e dá muito a ganhar. Devo muito à França, mas que me desculpem os franceses. Parabéns, Portugal, e que vença a França. Bom dia, meu nome é Jorge Carvalho, estarei aqui com todos vós para vos levar até si boa música, boa disposição nesta manhã de terça-feira, 2 de julho do ano de 2024. Obrigado a vocês que me deixam entrar pelas vossas casas adentro, se você está na sua viatura. Obrigado pela boleia, obrigado. Faça-me companhia até ao seu local de trabalho, faça-me companhia desde onde está. Obrigado a todos, obrigado pela vossa companhia, obrigado por vocês estarem na escuta da rádio Arconcel 96.2. Pois é, quero começar por vos relembrar que é já este fim de semana, sábado e domingo, que a rádio Arconcel vai organizar a 31ª edição dos Santos Populares no Parque Leon Roll de Fleury Lejoubré. Teremos lá com todos vós Carla Blonde, teremos lá Ruizinho do Acordeão, Teresa Carvalho, DJ Frankie, Os Maravilhas, Gabi Fernandes, teremos lá o grupo Capa Negra, Daniela Henriques, o grupo Frequência e, claro, Bombos, os amigos de Portugal. A entrada é grátis, você tem entrada grátis, tem de comer, tem de beber, por isso não tem desculpa de não comparecer no Parque Leon Roll este fim de semana, sábado e domingo. Passe por lá, vai passar lá um dia inesquecível. Quero desde já também avisar a todos vocês que podem e devem fazer os vossos pedidos e as vossas dedicatórias, e para isso é muito, muito fácil. Basta ligar para cá, fala um pouquinho comigo para o 02-38-43-48-00, 02-38-43-48-00, ou então, se preferir, se me está a acompanhar pela página Mala de Cartão, você envia a sua mensagem, eu vou ler a sua mensagem e vou passar o seu pedido e a sua dedicatória. Por isso, fiquem por aí até bem pertinho das 12 horas. Obrigado mais uma vez, uma boa terça-feira, uma boa semana. E este tema dedico especialmente a todos os nossos portugueses espalhados pelo mundo fora, aos nossos meninos que ontem nos deram uma vitória que vai ficar para a vida, um dia que vai ficar marcado pelas nossas vidas. Starlight com este tema, Portugal, olé, Portugal, olé. Hey, Portugal, olé, Portugal, olé. Portugal, olê, Portugal, olê. Starlight, tema este que eu dediquei a todos os nossos ouvintes, ouvintes esses que nos escutam aqui na rádio Arconcel 96.2 FM. E, pois é, e eu quero relembrar a todos vocês que estão na minha escuta, a pedido de muitos ouvintes do programa Mala de Cartão, vou fazer aqui um direto, estou em direto da minha página oficial, não da página Mala de Cartão, porque eu não quero correr o risco de ficar sem a página, mas sim na minha página pessoal, Jorge Carvalho. Se você quer ver um pouquinho, só um pouquinho, da minha live, vá ao Facebook e escreve Jorge Carvalho e vai ver um pouquinho da minha live, porque sabem que os direitos de autores é complicado no Facebook. Por muito que a gente pague, nunca será o suficiente para o Facebook. Para todos vós, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. A todos que me estão a mandar mensagens pelo Facebook, pelo bom início do programa e se lembrar dos nossos meninos. Claro que sim, claro que eu me lembrei sempre dos nossos meninos, dos nossos imigrantes, de todos vocês que estão na escuta da rádio Arconcel 96.2. Vamos todos juntos, você desse lado ou deste, até bem pertinho das 12 horas. E agora este bonito tema também, uma vez que é para ser a campeão, vai ser mesmo a campeão na voz de Alexandre Faria, a campeão. Bora lá. Campeão. Hoje

bom dia para a nossa amiga Ana Valente. Ana Valente, ela que se encontra em Portugal, que está de volta hoje para voltar ao seu país de acolhimento, França. Ana Valente, lhe desejo uma boa viagem de retorno aqui ao país de acolhimento. Bom dia também para o nosso amigo Florão, amigo que também se encontra na minha live. A todos vocês que estão, que vão entrando, vão partilhando, vão divulgando a Rádio Arcancel, porque só assim nós iremos mais além. Obrigado a todos, obrigado por vocês estarem desse lado, obrigado também a todos aqueles que estão, que me estão a mandar mensagens, porque, porque são muitas e eu não consigo, não conseguirei responder a todos, porque isto passa muito rápido e eu só tenho duas mãos, tenho três telas à minha frente, tenho uma mesa que mede 1,5 metros, por isso não posso fazer tudo. Todos vós, sejam todos bem-vindos, vão entrando, vão partilhando, vão se divertindo, porque é para isso que aqui estamos, é para isso que cá estou, com muito prazer aqui aos micros da Rádio Arcancel. Um bom dia, boa terça-feira para todos vós. Sou portuguesa, sou sim senhor. Sou portuguesa de alma e coração. Sou portuguesa, sou sim senhor. Com muito orgulho, não duvidem não. Quem vai ao norte tem concertina a tocar. Tem um povo a dançar, gastronomia para provar. Quem vai ao centro tem um verde sem igual. Tem um brilho natural, tem um encanto especial. Quem viaja sabe que é assim. Por isso eu falo, falo por mim. Sou portuguesa, sou sim senhor. Sou portuguesa de alma e coração. Sou portuguesa, sou sim senhor. Orgulho, não duvidem não. Sou portuguesa, sou sim senhor. Sou portuguesa de alma e coração. Sou portuguesa, sou sim senhor. Com muito orgulho, não duvidem não. Quem vai ao sul tem planícies para olhar, tem o mar para mergulhar, tem o sol sempre a brilhar. Quem vai às ilhas fica louco de paixão, tem flores até mais não, chora de emoção. Quem viaja sabe que é assim, por isso eu falo, falo por mim. Sou portuguesa, sou sim senhor. Sou portuguesa de alma e coração. Sou portuguesa, sou sim senhor. Orgulho, não duvidem não. Sou portuguesa, sou sim senhor. Sou portuguesa de alma e coração. Sou portuguesa, sou sim senhor. Com muito orgulho, não duvidem não. Pois é, sou portuguesa, pois é, eu também sou português de alma e coração, sou português com muito, muito orgulho. E agora vamos ficar com uma dedicatória, com um pedido, que vem através da nossa amiga Maria Salete, ela que nos escuta. Ela que nos escuta no departamento 88, ela que me diz: bom dia Jorge, deixo-te escolher uma canção para os ouvintes da tua emissão, para ti e toda a família da Rádio Arcancel, em especial para o Frank, amigo, pelo excelente trabalho que faz. Obrigada Maria Salete, obrigado pela mensagem, obrigado pela partilha, obrigado por estar sempre na escuta da Rádio Arcancel. Te desejo a ti um ótimo dia de terça-feira, muita, muita luta aí, muita força, porque tu vais conseguir, tenho a certeza absoluta. Agora, este tema, pois é, vocês deixam-me uma batata quente na mão. Não sei se os meus ouvintes gostam ou não, mas mesmo que não gostam, vocês digam que gostam, que é para todo mundo saber que vocês gostam. Vamos então ficar com este bonito tema na voz de Francis Lopes, A Carta. Espero que seja do teu agrado. Ligou, pediu, tocou. Tocou.

Pois é, sem dúvida alguma, a apresentação e realização de Jorge Carvalho. Relembrar a todos vós, como vocês ouviram, que é já este fim de semana, sábado e domingo, aqui em Fleury-les-Aubrais, no Parque Lierol, que vamos ter Carla Blondi, teremos Ruizinho do Acordeão, Teresa Carvalho, DJ Frankie, Os Maravilhas, Gabi Fernandes, teremos lá o grupo Capa Negra, Daniela Henriques, teremos também o grupo Frequência e, claro, Os Bombos, Os Amigos de Portugal. A entrada é grátis, tem lá de comer, tem lá de beber, tem lá cadeirinhas para se sentar, por isso tem que se despachar, porque não há cadeiras para todos, não há lugar para todos assentado, porque de pé tem lá, aquilo é maior do que o parque, de Disneyland de Paris. Para todos vós, uma ótima terça-feira. Noémia da Silva, muito bom dia, amigo, obrigado pela companhia, obrigado pela visita, um grande amigo também de Portugal, José Fangueiro, bom dia, amigo, aquele abraço para si, aquele beijinho para a senhora, a sua esposa, obrigados pela companhia, a todos vocês que vão entrando, vão partilhando, vão divulgando, vão se divertindo, porque é para isso que aqui estou, é para isso que cá estamos todos juntos, nesta manhã de terça-feira, 2 de julho do ano de 2024. Para todos vós, Carla Blondi, já é de manhã. Carla Blondi, que estará cá este fim de semana em Orleão. Fico sem jeito, que homem perfeito, quando tu me olhas assim. Parece que é karma, acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, o rádio vou ligar. Com os pés descalços, caminho na areia, entre o sol e o mar. Quando tu me olhas assim, parece que karma acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, we'll be right back. seu tão lindo. Hoje completa 12 meses que eu acordo com teu sorriso. 525.600 minutos com você, 365 dias, mas todo dia é dia de te dizer que eu te amo mais que minha vontade de cantar, que eu te amo mais que minha vontade de preparar. É tão bom acordar com o seu carinho, dividir um misto quente com tadinho. Que eu te amo mais que minha vontade de cantar, que eu te amo mais que minha vontade de preparar. É tão bom acordar com o seu carinho, dividir um misto quente com todinho. Hoje o dia amanheceu tão lindo. Hoje completa 12 meses eu acordo com teu sorriso. 525.600 minutos com você, 365 dias, mas todo dia é dia de te dizer que eu te amo mais que minha vontade de cantar, que eu te amo mais que minha vontade de papar. É tão bom acordar com o seu carinho, dividir um misto quente com todinho. Que eu te amo mais que minha vontade de cantar, que eu te amo mais que minha vontade de tapar. É tão bom acordar com o seu carinho, dividir um misto quente com todinho. Pois é, Luca e Lorenzo, 365 dias. Pois é, um ano tem 365 dias ou 366, depende da maneira que você começa e acaba o ano. E este bonito tema que estamos na escuta, ou melhor, que vamos estar na escuta, os Maravilhas, Tou, Vozinha, e estes dois irmãos jovens, imigrantes também, que vão cantar para todos vós já no próximo domingo aqui no Parque Leon Rola, em Fleury, Lisboa. Ouçam bem este bonito tema, Os Maravilhas. Então, meus filhos, quando é que vós vindes? Tenho tantas saudades vossas. Vozinha, estamos a chegar. Já passamos a fronteira, agora é sempre, sempre andar. Só quem é imigrante sente estas músicas, sem dúvida alguma. Você já pode juntar aí a nossa família toda. E são 100 quilômetros que nos separam. C'est pour ça qu'on se doit de rendre fiers nos anciens. Si j'écris aujourd'hui, c'est pour parler de mes souvenirs d'enfants. Escuta aqui os bombos a tocar que te font vibrer le coração. Vamos lá, Portugal, toca dançar. Põe as mãos no ar, a festa de Virgem vai começar. Quero ver todo mundo a bailar. Os foguetes a bater, o corpo a tremer, a Maria a dançar. Vozinha, não sabes, essa mãe joia. bom dia para a nossa amiga Filomena Castro, ela que nos escuta em Portugal, Vila Nova de Famalicão. E para o nosso amigo José Fangueiro, já falei, mas volto a falar, mais vale duas vezes do que nenhum. Bom dia, boa terça-feira, obrigado pela companhia. Agora tenho que ir trabalhar. Acabou-se a boa vida. É preciso lutar. Já não tenho mais oportunidades. Vou recomeçar. Vou começar uma vida nova. Ainda há tempo para mudar. Qualquer dia estou com os pés para a cova e não quero acreditar. Não sei se mereço esta vida. Se mereço. Pois eu também não sei se mereço a vossa participação desse lado, mas muito, muito obrigado a todos vocês que estão desse lado. Este próximo tema vai direitinho daqui de Orleão até Vila do Conde, até Portugal.

Pois é, seja do Porto ou Algarve ou Amadeira, ou mesmo de Joane de Vila Nova de Famalicão. Bom dia para a nossa amiga Maria Silva, que também se encontra na minha live. Maria Silva, aquele beijinho para ti, aquele abraço para o teu marido, para o Monteiro. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Alentejo ou Algarve, não importa o lugar. Desde os Açores à Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde posso me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não me importa o tempo que passe, eu hei de voltar. Sou imigrante, sou português. Sou imigrante, com muito orgulho no meu país. Sou imigrante, sou português. Sou imigrante, com muito orgulho no meu país. Braga, Bragança, do Porto ou Lisboa, do Alentejo ou Algarve, não importa o lugar. Desde os Açores à Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde posso me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar. Sou imigrante, sou português. Sou imigrante, com muito orgulho no meu país. Sou imigrante, sou português. Sou imigrante, com muito orgulho no meu país. Sou imigrante, sou português. Sou imigrante, com muito orgulho no meu país. Sou imigrante, sou português. Sou imigrante. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Pois é, também sou imigrante com muito orgulho. Sou imigrante aqui em França, estou dividido entre duas nações, Portugal e França. Bom dia para a nossa amiga Isabel Perre, que também se encontra na minha live. Bom dia também para Agostinho Aguiar, também uma casal amigo que eu conheço também já algum tempinho. E obrigada pela simpatia, obrigado pelo carinho, obrigada por ser minha amiga. Aquele beijinho para si, aquele abraço para o senhor, seu marido. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Daqui a nada, a gente, com toda a certeza, iremos conversar um pouquinho. E agora, para todos vocês, este lindo tema, banda Nova Dança, Tira a Cueca, Meu Amor. Não sou eu que digo, quem diz é a banda Nova Dança. Estenda a roupa, mas não o faças sem mim. Vou-te dar uma ajudinha, tira a cueca só para mim. Quando chego a casa, fico logo a delirar. Ele só quer pôr a cueca a secar. Tira a cueca, meu amor, tira a cueca. Tira a cueca do chão. Pois é, não tira a cueca nada, deixa estar lá a secar um pouquinho mais. Este tema que segue, vou dedicar a todos que aqui se encontram na minha live, a todas as Marias que aqui estão com este bonito tema na voz de Costinha Maria. Tema este que dedico a todos vós. Hoje a lua está tão bonita, na sombra o rosto de ti. O brilho que tem de mais bonito faz-me recordar tudo em ti. Teus olhos, teu sorriso engraçado, até teu jeito de andar. Fiquei teu fã, teu apaixonado, fico louco ao te ver dançar. Eras tu, Maria, de quem eu gostava. Tu, Maria, a minha mulher amada. És Maria, a minha joia rara. Tu, Maria, és a minha apaixonada. Eras tu, Maria, de quem eu gostava. Tu, Maria, a minha mulher amada. És Maria, a minha joia rara. Tu, Maria, és a minha apaixonada. Teus olhos, teu sorriso engraçado, até teu jeito de andar. Fiquei teu fã, teu apaixonado, fico louco ao te ver dançar. Eras tu, Maria, de quem eu gostava. Tu, Maria, a minha mulher amada. És Maria, a minha joia rara. Tu, Maria, és a minha apaixonada. Eras tu, Maria, de quem eu gostava. Tu, Maria, a minha mulher amada. És Maria, a minha joia rara. Tu, Maria, és a minha apaixonada. Gostava, tu, Maria, a minha mulher amada. És Maria, a minha joia rara. Tu, Maria, és a minha apaixonada. És tu, Maria, de quem eu gostava. Tu, Maria, a minha mulher amada. És Maria, a minha joia rara. Tu, Maria, és a minha apaixonada. Eras tu, Maria, de quem eu gostava. Tu, Maria, a minha mulher amada. És Maria, a minha joia rara. Tu, Maria, és a minha apaixonada. Eras tu, Maria, de quem eu gostava. Tu, Maria, a minha mulher amada. És Maria, a minha joia rara. Tu, Maria, és a minha apaixonada. Pois é, tu és Maria, Maria apaixonada. Tema este que eu dediquei a todas as Marias. Pois é, dediquei às Marias e os Manéis e os Antónios. Ligaram-me logo que também têm direito e com toda a razão. Eu quero cumprimentar também o nosso amigo, já que conheço também já uns aninhos, um homem com um coração do tamanho do mundo, o Sr. Abreu, ele também é aderente aqui da Rádio Arc-en-Ciel, um dos primeiros aderentes aqui da Rádio Arc-en-Ciel, que aproveito e lhe mando já um grande e forte abraço para ele, e ele que se encontra sempre na escuta da Rádio Arcanciel. Senhor Abreu, aquele abraço para si. Ele que me pede um tema para dedicar a todos que estão na escuta da Rádio Arcanciel 96.2 FM, para todos os ouvintes, para toda a família da Rádio Arcanciel e, claro, e para o locutor também de serviço. Muito obrigado mais uma vez, obrigado por estar desse lado, obrigado por estar na escuta do programa Mala de Cartão. Vamos ficar com este bonito fado na voz de Teresa Carvalho, Teresa Carvalho, que também está presente este fim de semana aqui nos Santos Populares da Rádio Arcanciel, no Parque Leon Hall, em Fleury, Lisboa. Vamos lá então ouvir este bonito tema. Ligou, pediu, tocou. Salgadas de te não ver, ofereço todos os sonhos aos campos do nosso querer. Por entre os dedos da esperança, aos céus irei procurar. Tua boca alcançar este silêncio amarrado neste castigo sem fim. Não há tristeza nem fado, mas és tu dentro de mim. Este silêncio castigo sem fim, não há tristeza nem fado, mas és tu dentro de mim. Sobre o rio da minha vida derramo saudades tuas, andam vontades perdidas. Que alma então me rasgara tão profundo sentimento. Este silêncio amarrado neste castigo sem fim. Não há tristeza nem fado, mas és tu dentro de mim. Este silêncio amarrado neste castigo sem fim. Não há tristeza nem fado. E foi com este bonito, bonito fado na voz de Teresa Carvalho, a pedido do nosso amigo ouvinte e sócio Abreu, ele que também se encontra na escuta da Arcanciel. Bom dia para a nossa amiga Isabel Iz, ela que está em Alto Piarça, em Portugal. Diz ela que lá estão 35 graus, pois é, 35 graus aqui estão 18, nesta altura estão 18 graus, estão 22, pois é uma diferença um bocadinho grande. Aquele beijinho, obrigado pela companhia, obrigado pela visita, obrigado por estar na escuta da Rádio Arcanciel. Carolina de Deus, talvez, vai, talvez. E se eu fosse como elas, com quem tu tanto querias estar? Fiz tudo para ser Cinderela, dizes não ser de elogiar. Sabia tudo o que fazias, como é que tomas o café? Falávamos do que farias, com todo mundo a teus pés. E eu fingi despercebida, mas lá no fundo eu sempre sou das emoções que me escondem.

eu faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança, que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi mais eu. Pai, eu cresci e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Ah, ah, ah. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em. Lindíssimo, lindíssimo tema este na voz de Fábio Júnior, Pai Irai, sem dúvida alguma, porque o pai, o nosso pai é o nosso pai, é nosso amigo, é nosso camarada, é nosso confidente. Um pai é tudo para um filho, para uma filha, mas uma mãe também o é. Uma mãe, se hoje estamos neste mundo, graças às nossas mães. Por isso, para todas as mães também, este bonito tema na voz de Cássio, Mãe és Luz. De tudo que é teu, do teu colo e do teu abraço, sempre que eu chorava. Mas agora que não estás aqui, queria tanto cuidar mais de ti. Mas um dia eu sei que vou voltar para as tuas asas. És sinónimo do verbo amar, estrela que não deixa de brilhar. Eu daria 10 anos de vida só para te abraçar. Mãe, és luz que envolve o nosso olhar. paixão. Se eu pudesse pedir um só desejo, eu iria ao céu para ter um beijo teu. Mãe querida, meu maior amor, desse teu calor, quando me apertavas em teu peito, sempre que eu sofria. Mas agora que não estás aqui, queria tanto estar perto de ti. Sempre foste a única mulher que amei na vida. És sinónimo do verbo amar, estrela que não deixa de brilhar. Eu daria 10 anos de vida só para te abraçar. Mãe, és luz que envolve o nosso olhar. Mãe, tu tens o dom de iluminar. Teu amor é o maior presente que Deus me deu. Mãe, és luz que aquece o coração. És bem mais que uma eterna paixão. Se eu pudesse pedir um só desejo, eu iria ao céu para ter um beijo teu. Sem dúvida, sem dúvida alguma, também um lindíssimo tema. Mãe, és luz, sem dúvida alguma. Tanto uma mãe como um pai somos, estamos neste mundo graças a eles, porque... E eles, com toda a certeza, não nos deixarão faltar nada. E este próximo tema também, um belíssimo tema. Um belíssimo tema também que eu, em todas as minhas emissões, terei obrigação de o passar, assim é que é. Porque também é em memória de um homem que eu conheci cá em França, que nos deixou ficar. E eu sempre o irei recordar. E aproveitar também e mandar um grande e forte abraço para o cantor deste bonito tema, Rui Tato. Rui Tato, ele também está a passar por uma grande dificuldade. Teve que, na época do Covid, teve que deixar a música para abraçar novos projetos, novos trabalhos. Ele que emigrou para a Suíça para tentar lá melhor vida, face à situação que estava a passar com o Covid. E ele tinha lá um pequeno bar de negócio e viu tudo a ficar inundado pelas águas em Sierre, na Suíça. E ele que está desalojado, está sem casa, ele agora já está alojado, que já lhe arranjaram uma casa, mas que eu aproveito e lhe mando um grande abraço para ele. Um homem também com um coração do tamanho do mundo, Rui Tátil, que é natural de Matosinhos. Ele que canta este bonito tema, com este bonito tema, Águas do Douro, um tema que muita gente o conhece, e este tema dedico, vai direitinho para o céu, para uma pessoa que lá está, e que lhe agradeço por tudo aquilo que ele me ajudou, me ensinou, e por tudo aquilo que ele foi comigo. Rui Tato, Águas do Douro. Vou contar a história de um certo homem que sempre trabalhou no mar. Ele adorava a sua família, fazia tudo para os alegrar com o seu amar. E um certo dia tudo acabou, sem um adeus sua vida deixou no Rio Douro. Águas do Douro, fazem-me recordar que as águas do Douro, fazem-me recordar que esse homem morreu

sei que não me sorriste e sem hesitar pedi-te o telefone. Subiste-me o eco, mas guardei cedo e fala uns por horas. Luísa, quero te encontrar. O que é que eu faço agora? E com este bonito tema na voz de Álvaro Fabiano, viva, viva o imigrante. Este tema vai-nos levar até ao sinal horário das 11 horas. Vamos ficar com os compromissos publicitários e eu voltarei para a minha terceira e última hora. Fico por aí. Até já. Mas sem antes também cumprimentar, mandar um grande abraço para um amigo em Portugal, a C. Dias, e ele que está sempre junto comigo e eu sempre junto com ele. Um grande abraço. Tudo de bom para si e para toda a sua família. Álvaro Fabiano, viva, viva imigrante. Somos milhões de corações a trabalhar, conseguir melhor vida e ter um lar. E lá longe vamos sonhando, sempre pensando no dia de regressar. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva no Brasil e na Alemanha, na Bélgica e na Holanda, só Deus sabe onde ele anda e se um dia voltará. Viva, viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva no Brasil e na Alemanha, na Bélgica e na Holanda, só Deus sabe onde ele anda e se um dia voltará. De corações a reviver a nossa querida terra que nos vem nascer. E lá longe somos imagem do sangue português que anda sempre em viagem. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que lhe temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva no Brasil e na Alemanha, na Bélgica e na Holanda, só Deus sabe onde ele anda e se um dia voltará. Viva, viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva no Brasil e na Alemanha, na Bélgica e na Holanda, se Deus sabe onde ele anda e se um dia voltará. Na Bélgica e na Holanda, se Deus sabe. Pois é, 11 horas em Portugal, é melhor, aqui em França, 10 horas em Portugal continental. Vamos ficar com este, com os spots publicitários e eu voltarei para a terceira e última hora. Fico por aí, até já. Bom dia para a nossa amiga ouvinte Salete Pinheiro, que também se encontra na minha live. Obrigado a todos que por cá passaram. Uma ótima manhã de terça-feira para todos vós. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International.

Ruizinho do Acordeão, Teresa Carvalho, DJ Frank, Os Maravilhas, Gabi Fernandes, teremos lá o conjunto, o grupo Capa Negra, Daniel Henriques, grupo Frequência, e claro, teremos também com todos vós, bombos, os amigos de Portugal. Entrada é gratuita, tem lá comes e bebes, tem lá mesas, tem lá umas arvorezinhas para você estar debaixo das árvores, se estiver calor, claro. Por isso não tem desculpas de não comparecer, apareça e vai passar lá um fim de semana diferente de todos os outros. Pois é, e também tenho aqui uma mensagem para ler, uma mensagem que me chega da Suíça, que me chegou através do meu WhatsApp 913180788. Do nosso amigo Luís Lima, e ele que me diz: bom dia, amigo Jorge Carvalho, estou há meia hora na tua escuta, obrigado por estares desse lado, obrigado por te lembrares do nosso Cásio, obrigado por dares o apoio que estás a dar, se fosse possível e se não fosse muito, muito massacre, se voltarias a passar a música Águas do Douro, em homenagem ao Rui, em homenagem ao Rui Tato, em homenagem a todas as vítimas, porque não só ele, mas todos, muita gente aqui passou pelo mesmo, com muita força, muito, muito apoio. Obrigado por tudo. Obrigado, amigo Luís Lima, obrigado. É sempre bom saber que vocês mesmo na Suíça ouvem a Rádio Arc-en-Ciel. É muito, muito gratificante para qualquer pessoa que está deste lado. Meu nome, em nome de todos os meus colegas, muito obrigado. E também vou passar, porque também tenho aqui mais um pedido do Paulo e do Mesquita, empregados da Enterprise Metz, que também estão na escuta, que também me pede a música de Águas do Douro, na voz de Rui Tato. Por isso, vamos então ficar mais uma vez com este bonito tema, na voz de Águas do Douro, na voz de Rui Tato. Mais uma vez, Rui Tato, para todos, claro, não só ele, que estão a passar por este mau bocado. Muita força e muita coragem para todos vós. Ligou, pediu, tocou. Vou contar a história de um certo homem que sempre trabalhou no mar. Ele adorava a sua família, fazia tudo para os alegrar com o seu amar. Um certo dia tudo acabou, sem um adeus sua vida deixou no Rio Douro. E as águas do Douro fazem-me recordar que as águas do Douro. Esse homem morreu a amar. Tudo na vida ele nunca faltou, mulher e filhos ele sempre amou. Em vida sempre pronto para ajudar, um ombro amigo para desabafar. Era esse homem. E as águas do Douro fazem-me recordar que as águas do Douro fazem-me recordar que esse homem morreu para amar. Esse homem morreu a amar. Música.

seria estúpido ligar-te. Não, seria não, mas agora também não vale a pena ligar porque já não passo mais pedidos nem mais dedicatórias. Ficará para a próxima emissão, que será na próxima sexta-feira. 11:36, assim caminho para a minha retinha final. Obrigado por estarem deste lado, obrigado por estarem na escuta da rádio Arcanciel 96.2 FM. Os amantes nunca se despertem, abraçam outros corpos e repetem, mesmo assim. Seria, isso foi um bonito tema, este, sem dúvida alguma. E este próximo tema vou dedicar a todas aquelas pessoas que estão a passar por um mau bocado, aquelas pessoas que estão internadas, para todas as pessoas que já passaram e continuam a passar pelo mau bocado. Muita força, muita coragem e lembrem-se de uma coisa: nunca devem desistir, porque vocês são capazes de coisas que nem vocês próprios imaginam que conseguem. Por isso vamos ficar com este bonito tema na voz de Alexandre Faria: A Vitória Chegou. Disseram para você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz: meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te suporta. Deus já preparou um pódio para a sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram: não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Toma posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou. O tempo de cantar e de chorar passou. Chegou, chegou, chegou. A prosperidade do deserto acabou. Chegou, chegou. Deus entrou com providência, a vitória chegou. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio para a sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que ele é fiel. Toma posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou. O tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou. Deus entrou em providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou. O tempo de cantar e de chorar passou. Chegou, chegou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou. A vitória chegou, pois é, não chegou, mas com toda a certeza irá chegar. É só você ter um pouquinho mais de paciência que irá chegar com toda a certeza. E este próximo tema vou dedicar a todos aqueles nossos imigrantes que já estão de partida para o seu país de acolhimento, para todos aqueles que vão para as suas merecidas férias. Eu lhes desejo que tenham umas ótimas férias, que façam uma boa, boa viagem. E não se esqueçam que vocês vão de férias, vocês têm tempo de lá chegar. E o melhor presente que vocês podem dar às vossas famílias é vocês estarem presentes. Por isso, lembre-se disso. Lembre-se que tenham tempo de chegar, bom com calma, sejam prudentes, sejam responsáveis. E a todos aqueles que estão em Portugal, que nunca saíram do seu porto conforto, recebam os imigrantes de braços abertos, porque nós imigrantes, se vamos a Portugal, vamos porque temos família, vamos porque temos amigos, vamos porque gostamos do nosso país. Por isso, recebam-nos como portugueses e não os recebam como imigrantes, porque somos portugueses, andamos por andamos para melhores vidas. Por isso, façam como nós, saiam do vosso porto de conforto, venham ver, venham saber o que é ser imigrante. Para todos vós, imigrantes, muita prudência, sejam felizes, boas férias para todos vós. Graciano Saga, sou imigrante. Deixei meu país sem nenhuma missão, e só sei que hoje não sou cidadão, sou um estrangeiro na terra distante, e no meu país sou um imigrante. Ainda me lembro quando me sentava com os meus amigos numa esplanada. Hoje todos dizem que tenho dinheiro, mas é muito triste ser um estrangeiro. Eu sou um imigrante, é o que a gente diz. Na terra distante, amo meu país. Eu sou um imigrante, sou um cidadão. Tenho Portugal no meu foi deixar minha terra, vim para o estrangeiro por causa da guerra.